Mas um que trinca, liga a fita lá do leste, mostra aí como é que é. Estilo da quebrada é só quem é. Respeito meus parceiros, rimadores, verdadeiro. Na função só os guerreiros tão de fé. Sobrevivente ao jogo, aos enquadros da polícia, da notícia, do sensacionalista. Assim que é, da dura caminhada, vingança hora marcada, de quantos não tombaram na virada, na calada. Aos jornais agrada, a morte da hip-hop é de lei, e outros vários crimes que eu sei. O mal que todo dia se procria, irradia o anticristo, a profecia que na Bíblia estudei. Respeito pelo idoso, eu tô ligado, não há nem pelos pretos, não há, nem pelos pobres, não. O caos urbano se pá, segure a onda se puder. Sempre preparado pro que der, o que vier. Não ser um covarde na batalha, um vencedor. Na arena de combate, o mais valente gladiador. Povo forte. Essa é a cena, sem problema, mando no refrão. Aqui de novo com meu povo de alma e coração. Fique firme, acredite ainda no amor. MN, ei, siga em frente na paz do Enverga, mas não quebra, segue a meta, manda um salve. Ho, ho, ho, Vasco Abi. A chuva é passageira, o céu vai ficar azul. Liga aí, liga nós do CDHU. Quebrada tem de monte, maluco esperto é mata. Em madeira de lei, cupinho safado, pesado, que quer corromper seu lazer a todo instante. Quem não te conhece, que te compre. Esquina, paranoia, delirante. Tô fora, dentinho e Randal, já citou, passa a bola. Se a lua ilumina, a rua é escura. RG, dublê, vai, dispensa viatura. Cuba Libre, vive noite a pampa. Maluco tá no grau, mais um grau não desanda. Desejo vida longa pros parceiros que acata. Se não ajuda, sai na rasta. Temer o que se toda quebra espera? Vê se eu proceder, se envolver nas conversas. Prova quem cê é, de onde vem e por que ninguém é Loki. Povo forte. Essa é a cena, sem problema, mando no refrão. Aqui de novo com meu povo de alma e coração. Fique firme, acredite ainda no amor. MN, siga em frente na paz do Senhor. Seja lá como for, por mim tudo bem, sem terror. Sem guerra, sem ódio, só paz interior. Assim que tem que ser, um tempo pra viver. Levante a cabeça, veja a vida acontecer. Creia na vida, desacredita na morte. Não acredita no azar, acredita na sorte. Firme e forte, tenha fé, seja constante. É assim que é, sempre em frente, avante. Atento a tudo e todos a todo instante. Toda hora, dentro e fora do tempo, coabitante. Bem longe dos pilantras que quer ver sua queda, que ri da sua tragédia. Vingança é o que ele alega, motivo a inveja. Seu fim, ele planeja, não dorme, não sossega. Pensou, se a moda pega, pensou. Se o seu problema se pá, fosse as moedas gastar. Sem controlar, só comprar e não ter rédeas comprar. Aquela goma levar, um quatro rodas se pá. Roupa das modas e não olhar, playboy desacreditar. Viver sem regras mostrar, quem quer mais foda tirar. Todos com médio lugar, essa é a cena. Cena, cena, cena, cena. Essa é a cena, sem problema, mando no refrão. Aqui de novo com meu povo de alma e coração. Fique firme e acredite ainda no